o senhor tá aqui dentro. Dourado, papai. Recebe boca. Apaguei as fontes do meu celular. Jurei pra você não mais voltar. Mas quem eu tô querendo enganar? Me pegou do nada olhando seus exatos. Vai que do nada se aparece com um novo namorado. Eu não te superei. Na minha barra de pesquisa, teu nome é o primeiro mais procurado da minha lista. Eu tento superar a nossa história, te arrancar de vez da minha memória. Mas o meu coração, otário, cama, não tem jeito. Amar você demais é meu defeito. Eu tento superar a nossa história, te arrancar de vez da minha memória. Mas esse coração, otário, cama, não tem jeito. Amar você demais é meu defeito. Esse é o meu defeito. Batom de rapariga. Me pego do nada olhando seus exatos. Vai que do nada se aparece com um novo namorado. Eu não te superei. Na minha barra de pesquisa, teu nome é o primeiro mais procurado da minha lista. Eu tento superar a nossa história, te arrancar de vez da minha memória. Mas o meu coração, otário, cama, não tem jeito. Amar você demais é meu defeito. Eu tento superar a nossa história, te arrancar de vez da minha memória. Mas esse coração, otário, cama, não tem jeito. Amar você demais é meu defeito. Eu tento superar a nossa história, te arrancar de vez da minha memória. Mas esse coração, otário, cama, não tem jeito. Amar você demais é meu defeito. Esse é o meu.